Delta 3662. Eu vou chamar a torre 5268. 286, boa noite. Ok. Controle, boa noite, Oceania 6202, informação 5. É 212, desce para 2000 pés. 2000 na chegada Mare 1017. 2000 na Mare 1017, 62 para 2. Boa noite, da 3662 baixado, travado na externa. 2 baixou, travou, não 50 oral, 10 nós, o ajuste no 097, tem livre pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, pistão no 0, da 3662. Comprovar o vento para o 3662. 150 graus com 109. 3662. Salvador, boa noite, da 3858. Informação Vitor. 850 para 3000, 10018. Para 3000, da 3858. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, tá? 3603. Boa noite. 2 ajuste agora no 08. No 018 agora, azul 4070. É 2032, gente, obrigado. Meia 212, pode pro ITAP para evitar uma formação? Tá livre, 6212. Obrigado. 3662, daqui a pouco. Alfa, boa noite, da 3662, segurou? 3662, táxi Alfa, aposte Antônio da Juliette. Alfa, Antônio da Juliette, 3662. Salvador, Gol 1885, pronto, pushback, acionamento, posição 1010. 1010, autorizado, já para início de táxi. Reportará. 3662, ingresso Lies, portão 8. Salvador Azul 4070. 4070, cheque o trem, o vento não 50 graus, 10 nós, ajuste 9097, tem livre pouso 10. Livre pouso 10, trem baixo trabalho. Torre, boa noite, tá? 3603, sente do azul na final, ponto 090, tá pronto. 3603, após o azul, aliar e mantém. Após o azul, e mantém, 3603. Zero, só os 45, direito 219. Direita 219. Paulo Salvador Azul 4070, livrou, tá na Alfa, na sua escuta. 4070, prossiga via Alfa, é repassante da Juliette. É repassante da Juliette, prossegue via Alfa. 3858, pode voar, TAP, tá presente? Autorizado. Decolagem autorizada no 30 graus, 12 nós. Decolagem no 0, tá 3603. Salvador, Gol 1885, quatro taxi, com 104 a bordo, 3 horas e 54, autonomia, alterno, Galeão. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chave torre 186. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 186, boa noite. Charles 4712, 0.8. Boa viagem. 208, boa, 3603, ok. Salvador, boa noite, tá 3603, na Dael Leda Bridge, 2000 pés. Santa Rodar, suponho 340, perfil da El. 7 no perfil, 340, tá, 3603. Alguma possibilidade, pelo menos, direto da El? Autorizado. Direto da El, 3603, obrigado. Salvador, approach, boa tarde, Europa 083. Europa 083, Cocker Dent, clear via Bonf Horizon, descend to 4000 feet, QNH 1018, wait the service. 1018, 4000 feet, Bonf Horizon, Europa 083. Obrigado. Mobilizado 62, zona 3, 62, zona 2. Complete, você é na sua, 786, bom pouso. 2,6, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 1885, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Correct, correct, 1018. Thank you. 1885, de imediato? Afirmativo. A linha decola, pista 90, 950, 10 nós, o ajuste 908. Desde decolagem, 8. Salvador Oceania 6212, muito boa noite, tá uma milha pra cima, pra baixar o travado. 6312, continua a aproximação, aguarda, pista livre. Vá. Na 6312, pouso autorizado, pista 90, 950, 10 nós, o ajuste 908, check 3. Abaixo, sério travado, autorizado, pouso, não, no 062, 92. Mesmo 3808, boa viagem. 1208, muito obrigado, meu amigo. Uma boa noite, bom trabalho. Realmente. Patrulha Salvador, boa noite. 1885. Contato radar, SUPA nível 360, perfil da EL. Poderia confirmar a instrução? SUPA no nível 360, perfil da EL, 1885. 360 da EL, sem restrições, 1885, graças. Comandador, voo 16-13 para estacionamento. Portão 3, autorizado. Autorizado, voo 16-13. Perto de aproximação, chame 2-6-8-6, bom pouso. 8-6, bom. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3-8-5-8, tá brindado. Parque autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 6202. 3603, passa nível 170, chama Centro Recife, conhece 1-260, alternando 1-3325, boa viagem. 260-3325, está 3603, boa noite. Isso no 08. Livre pouso no 0, está 3850. Salvador, o trip 5216 para puxa e acionamento na remota 13. Autorizado, seu trem de táxi. Ciente. Solo, o 16-13, com 103 a bordo, 3,58 de autonomia, alterna com 20, pronto para o táxi. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera sobre torre 286. Índia e Alfa, ponto de espera 186, obrigado, voo no meio no 13. Passa nível 80, chama centro Recife, frequência 1260 até 13325, boa viagem. 260 13325 com Recife, o voo no 885, boa noite. Chama o solo 3858. Pode chamar o solo 58, 3858. Trip 52 16 para o táxi, 68 a bordo, 3h30, alternamos Salvador. Táxi é Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, chamando torre 186 do ponto de espera, o 52 16, obrigado, boa noite. Fala Salvador, boa noite, então 3858. 3858, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. E Alfa, repórter da Juliette, 3858. No meio no 3, está pronto para ingresso. No meio no 3, agora com a torre 186. Chegou um no meio no 3. Meio no 3, a linha decola, pistão 0, 150 aos 79. A linha decola, vou no meio no 3. Salvador, boa noite, o Trip 52 16, pronto, ponto espera no 0. Trip 52 16, ali mantém o no 0. Ali mantém, 52 16. No meio no 3, decolou 01, chame o controle 120, decimal 80. 2080, boa noite. Foi a live 13. Meio no 3. Main 2000 feet, 1018, and clear to localize runway 10, Europa 083. Comodoro, boa noite, mano 398, passamos uma vitória, descida pro 50. 8, sem identificação, 3 horas de chegada a mar e desço para 050, ajustou o tímetro no 098, vigilante. 050, 098, vigilante, voo 1, 398. 2, boa noite, voo 9, 1, 6, 1, 3. Bota no aberto, grupo nível 360, perfil Arbo, com o no menos 3. Perfil Arbo, 360, 1, 6, 1, 3. Livre decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus 1-0-9. Decolou 03, controle 120-80. 2080, boa noite, 5216. Controle Salvador, 5216, decolou, perfil da PUCA, cruza o nome 100. 5216 da TRIPS, suba para nível 150, perfil PUCA, bota no radar. 150 na boca, 52 na meia. Solo Salvador, azul 4071, informação Vitor. 4071, pode copiar com Pinas. Não escuta para cópia. Opa, 083, onde localiza? Europa 083, complete approach, contact now over the tower, 11860. 11860, continue complete approach, Europa 083, thank you, bye bye. Europa 083, 9 miles and, on the localization. Roger, Europa 083, clear to land runway 10, land 130 degrees 07 knots, check landing gear. Okay, clear to runway, clear to land, runway 10, Europa 083. Salvador, 1398, um pequeno desvio aqui à esquerda, levar uma pequena formação. Estamos voltando para a Projimar, 1398. Ok, após o desvio, Itap. Após o desvio, Itap, 1398.